Vamos nessa. Então a música nova do disco Zaraqueto será lançado entre outubro a novembro. E vocês, se estiverem em Salvador, vai ter a oportunidade de curtir esse lançamento. Vamos lá. Você me conquistou. Araqueto! Leve, me leve, me leve, me leve.